Informe TAM 400 para Campinas, bate que se encontra. Pátio 3, já. Pátio 3, decola da 1-0 então, não é isso? Afirmo. Pronto. Pronto para a cópia? Afirmo. Campinas 400, Pesolo 16, posto conforme a rota do plano. Pista 90, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 119.8, transponder 5561. O Papa Romeo e informe tanto. Máximo autorizado, 400 Campinas, Pesolo 16, posto conforme o plano. Decola 10, curva direita, da El, Leda Bridge. Controle 119.8, transponder, por favor. 5561. 5561, primativo. Então. Uniforme, tá. Vai ter 4863 já estabilizado? Demo. Mantenha a velocidade da cimbra. Ok, completa a aproximação, mantendo a velocidade. Chame Torre Salvador agora em 118.612. 118.612, obrigado, bom dia. O trip 5266, a detoração para o sequenciamento, vai manter presente proteira como limite o localizador. Irá seguir um bandeirante na final. Sim, vai manter a presente proa. Aguardamos a detoração, trip 5266. A detoração é manter a proa 035 para seguir bandeirante para 110, 10 milhas à frente. Gente, 035 vai seguir o bandeirante, a limitação é o lote 5266. Salvador Departure Control, go 1925. Go 1925, read the contact departure. Scope code 5543. 5543, maintaining heading 2 passing for level 50. 63. Boa noite, 63, ciente do tráfego da aproximação, informado que está livre. Reporte passando externo. Fora, montou com depois aliado na 10. Papá, qual pátio? É pátio 5, solas 15, frequência livre estacionada, bem-vindo. Ahead until passing 50, we are clear to turn right to intercept the gully. Turn right, heading gully position, go 1925. Right turn, gully position, go 925. P5266, desça para 3.000 pés, altímetro 1013. 3.000 pés, ajuste 1013, 5266. Afirmativo, nesta proa está autorizado a interceptar o localizador. Gente, nessa proa está autorizado a interceptar o localizador, 35266. Suba para 1960. 5219, para 1960. A 479, aguardando a liberação do controle para a curva à direita na Dael. Salvador, o uniforme passando, Senado ataque, pátio 3. Estamos com 4 a bordo, 4 de autonomia, transição. Líder táxi, uniforme Tango, Juliette Alfa, ponto de espera 18.6.013, uma boa viagem. Uniforme Tango. Juliette Alfa, 23, no ponto de espera, o Marco Antero, Batalha. Aprovou. E anda até 98.6.13, destino 209. Foi bom no menos 2, vai passar no nível 070. Gol no meio no 2, ciente, desça para 3.000 pés, voltímetro 1013. 3.013 no 619. Do Costa Azul, Grupo Zulu, Salvador Grupo Zulu, Costa Azul, 500 pés, pista 10, em coordenação com a torre 18-6 para decolagem. Controle 19-8 e o transpondo 0127. A bordo. Chame a torre, 18-6, acionamento, táxi de decolagem, Romeu Oscar Bravo. Alô, Salvador, muito boa tarde, é o Azul 4206, é instrumento para Recife, nível 370, paciente da Romeu para autorização. O 1755 é 149 a bordo, 3:30, isso? Juliette táxi em frente, Juliette Alfa, quando espera 18-6, ML3, vou viajar. Juliette Alfa, 1993, cuidado, bom caminho. Igualmente. Solo Recife, Azul 4206. 4206, Recife, ponto cópia. Afirmativo. Salvador Recife, 370, para o Suíço 58, pista 10, curva à esquerda, na PUC Caracaju, controle 119.8 e o transponder é o 5016. Autorizado conforme 370 para Recife, decola da pista 10, subida é Pucaracaju, após Tamberuísque 58 até o destino. Nosso controle é 119.8 e o transponder 5016, o Azul 4206. Correto, 612, no pátio 3, chame pronto. Chamaremos. Cliente, 4863, já avisou no pátio 3, está livre. O 35266? 5266, na escuta, baixada e gravada na final do LR. Torre agora, em 118.62. 118.62, 35266. Torre no 1-2, livre LS, desça para 2.000 pés, informe estabilizado, não localizador. Já LS 2.000, encontrar estabilizado, 1-2. 3666. 5266, informa, areia pistoleta, por aproximação, informação de tráfego, Charlie 150, na Rua São Papa, 28 Alfa, na contra o vento do, da 10 a 1000 pés, não interfere. Sim, 35266. 266, pouso autorizado, 150 com 10. Autorizado o pouso, pistão no 035266. O Papatango, Romeu Papatango, façam 360 pela direita e reporte novamente na contra-venta 10. O Romeu 60 pela direita, reportará interceptando a contra-venta da 10, Romeu Papatango. O Gol 649, decolado agora 21, no controle 199.8, transfere, bom voo. 7198, boa, Gol 649. Controle Salvador, Gol 649, saída da El, cruzando 1500 metros. Gol 649, contato radar na decolagem, submantém o 240, saída da El. Para o 240, nada El, Gol 649. Salvador, boa tarde, também o 67, informação ao Rio. Gol 601, acione identificação, desça e mantenha o nível de voo 040, chegada Bonf. Chegada Bonf, desce até o nível 040, Gol 601. Autorizado pela FIA, nível 360, via rampa do Gol 7. Colagem da pistola 0, pôs a direita porta, já esbobe, Bonf. O controle Salvador 198, e o transponder 5020, na 567. Mantenha a posição, aguardando. 5266, solo agora 22, direita 121, decimal 9, solo, vou livrar. Pede de mais, direita 219, 35266. Romeu Patago, dá presente, cruzamento imediato do campo, repórter cruzando. Dá presente, vai efetuar o cruzamento do campo, dá o Romeu Patago. prossiga. Quando possível, pro Adnelso, voo 949. Só um instante, confirme o nível. 130, senhor. Ok, 130 agora, por favor. Fala muito boa tarde, 3D5266. 5266, pátio 3 autorizado. Fique atento a um helicóptero, ok? Um Robson 44, tá no pátio 3. Gente, tá com o seu pátio 3, gente, helicóptero de 5266. Paulo Salvador, voo no 8. No 856 Recife, número 2, para a Copa 23, só um instante. Pronto-copo, 5415. Pronto para a Copa 5415. Ideal 130, Golf 677, pista 10, curva direita, saída coral 1980275 no transponder, 35415. Ok, 130, Golf 677, direita após, coral. Just confirmation, Papa 2, 8 Alpha, with 1,000 feet, north taxi, don't travel, clear the course. Clear the course, wind is 140 degrees, with 10 knots. Super 858. Pistão 0, curva esquerda na Cu Caracaju. Controle 119.8, transponder 5097, o gol no 856. Queria confirmar o 5017, 5017. Autorizado, de voo 390. Caracaju, controle Salvador, 119, 18. 5017, correto, portão 10, uma próxima. Autorizado, 140 com 11. Ele pousa na 0, gol número 10. Sua posição? É, atente ao sinalizador no pátio 3, ok, o trip? Só tem uma posição, é o pátio 3, é o pátio 3. Ciente, mas não tem ninguém chamando em posição nenhuma, senhor. Aí, eu. Você, Oscar. Chame na saída do pátio 3, o Foxtrot Oscar. Ok, reporte fora do solo, 140 com 10. Reporte ingressando no corredor Axé. Abraço. Na escuta, Romeu Baba d'Água. Gol no 649. Gol no 649, escuta, prossiga. Centro Recife autoriza pro Odilhéus. Pro Odilhéus, obrigado, 649. Chame na Quebec para o cruzamento, Foxtrot Oscar. Bravo, é ponto cruzando o eixo da aproximação de decolagem da 197. Olá, Quebec. No 077 Galeão, copia. 6720 Galeão que chamou. Gol 1649, cruzando 1960, chame Recife 1251, alternando 3325. 360 para o Galeão. Sim, solo, autorização 1219. Ah, ok, então estava correto, obrigado. Cruzamento 35. Autorizado, autorizado, visual, repórter cruzando, aguardando transferência. No 102, solo 27, direito 21, décimo 9, solo, bem-vindo. 19, obrigado. Número 2 para decolagem, após a rolagem do tráfego, Valima tem. Posso 9, essa beca liberou a 35. Visual, ao ingressar agora no corredor Axé, na litoral sul, transfira controle 39-8, bom voo. Bravo. made a contact, that's Mantra, climbing to 360. Maintaining the path, climbing to 360. Então, para final do LS X-Ray, pistão 0, vou com a Pro 050, mantendo a velocidade. 050, mantendo. Papa Romeu, Romeu vai ficar bravo. Mantenha-se em condições visuais, 500 pés, litoral sul de Salvador. Bravo. CP 5495, tá na parte 3, na remota para pushback, se não me engano. Autorizado, chame o tráfego, táxi 5495. Romeu, uniforme, uniforme, então. Trip 5219. P, 5219. É, nossa escuta, sua mensagem foi recortada. Cruzou 140, chama em Recife, 1260, alternando 1288, trip 5219. P, 5219. Informe no informe Tango, contato radar na decolagem, sub, mantenha o 400, saída da EL. 400 na EL, informe Tango. É, controlador para RPC, né? Sai, sai, 5219. Confirmam, chame Recife, 1260, alternando 288, trip 5219. 260, 288, cara. Juliette, vou no meu andeiro. Momento 2, portão 02. 02, entra. Salvador WebM 7720, você contato? Tarde, 6720, prossiga. Gentileza, senhora, saída prevista para o galhão. Dael. Dael. 55, 150 com 10, autoridade. Voo 601, reduza para 1809. 80, voo 601, cruza 070. Gente, desça até 3.000 pés, ajustado no 013. 3.000 com 1013, voo 601. Nós fica bravo, frequência livre. Quilo Serra Lima, confirma o POB? 02. Copiado. Forma estabilizado. Positivo. T55 declarado agora os 32, controle 698, transfere, bom voo. 698, obrigado, tenha uma boa tarde. Somente, bom final de semana. Somente, obrigado. Boa tarde, o 755, Libra 1300 pés. 755, contato radar regular, suba e mantenha o nível de voo 360 no perfil da EL. Da EL para 310, o 755. 360. Ah, 360, obrigado. Lino, farm, pode voar, Black. Portão Charleston 11 está livre, Chantax. Charleston 11 está livre, Chantax. O Gol no 755 é o nível 360 que eu tenho no sistema. Positivo, 360, obrigado. Para o táxi, o CPM 495, total 63, pessoas a bordo, autonomia 4 horas, já tem essa fazenda. 63 ou 5495? Positivo, 63. Ok, Juliette Alfa, fonte espera 18,6, 1013. Juliette Alfa. Country 145, call now receive center frequency 125, decimal 1, backup 133, decimal 25. 1251, backup 1235, country 145. Galeão 340, pelo Whisky 50, após conforme rota do plano. Pista 90, curva direita, saída da El Lida, Bidev. Controle 119, decimal 8, e o transponder 5033, o Webjet 6720. Galeão 340, Portão 1 no chama pronto, 672. Informe estabilizado no localizador. 2000 com 1013, reportará estabilizado ILS, gol 609. Solo Salvador, é o azul 4206, está no pátio 3 para pushback e acionamento. Obrigado, azul, chama o táxi. Chamaremos azul. Uniforme, uniforme, tango. Informe sua velocidade. 180 de indicado. Sente. Não, a gente não pode se posicionar atrás do azul lá no fundo do padrão. Ok, 3045, a Lima tem 1 no zero. O Kilo Serra Lima passando o externo, baixado travado, solicita controlamento do cilindro para o 7. Autorizado a presença Serra Lima, reporte estabilizado no 7. Chamará estabilizado o sinal do 7. Base pela direita, Serra Lima, mudança agora aos 1936. Cliente Lima. O trip tem livre decolagem, 150 com 10. Eu achei que o azul estivesse aqui nas remotas, atrás aqui da gente, por isso que eu tava no recente. Ah, não, não tem problema não. Controle, é o uniforme para cego? Uniforme, uniforme tango, prossiga. E a confirmação pro após letra, por gentileza, se é porto seguro? Tá no sistema da El Leda após Leda Bridge. Ah, tá ok, obrigado. Salvador Gol 1077, portão 05, pushback encanamento. Aguarde 1077, portão 5. Aguarda. 198, bom voo. 198, obrigado e boa tarde, até a próxima. Sim, bom fim de semana. 0 milhas, gol 1975. 3567, Juliette Alfa, ponto espera, 18,6, 1003, um bom dia. Juliette Alfa, 18,6, ponto espera, 3567, Juliette. 9,56, após o TAM, portão 10 está livre, inicial push and taxi. Copiado, gol 1856. Trip 5495. 5495. 261 na guarda cópia 1013. Aguardando. Bom, 3325. Estabilizado ILS, o Golo 601. Golo 601, chame torre em 1862. 1862, Golo 601, obrigado. Golo 755, chame agora Recife, nas frequências 1251, alternando 13325. 251-3325, uma boa noite. Frequência livre estacionada, bem-vindo. Tarde, torre, Gol 601, passando externo e baixo travado. Pista livre, pouso autorizado, 140 graus com 10. 140 com 10, hein? Isso, afirmo. Ok, livre, pouso, pista no zero, Gol 601. 02, prossiga. Motor Gol, no 077. Prossiga. Após a passagem, todos estamos autorizados. Firmo, após o... Não, inicialmente mantenha, ok? Mantenha devido ao azul no pátio 3, deve estar pronto para o táxi já. Só mais algum um minuto eu autorizo. Solo azul 4206 para o táxi, com 95 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Maceió. Livre táxi em frente, Juliette Alfa, ponto de espera 186, 1013, o azul, boa viagem. Juliette Alfa, ponto de espera, e o ajuste 1013, 4206. O meu papatango. Lembrão. O meu papatango. Na escuta, o meu papatango. Fica atento ao tráfego do Índia November Alpha, rumo um posto, 2 milhas a 1 no meu pé. Vai solicitar subir para 1500 se possível. Suba então 1500 pés com 1013. 1500 pés, 1013 no ajuste, ao meu papatango. Índia November Alpha, fica atento ao meu papatango, papá 28 Alpha, subindo para 1 no 1500 pés, a rumo posto. Bono 273, sem identificação, desse mantém o 040, chegada bom. .003, a temperatura ambiente 28 graus. Linha 01, Solas 41, direita 1219, sol livrado, bem-vindo. Nove, sol, Ivra, o nome é 01, bem-vindo. 2-1, obrigado. Salvador, boa tarde, 3507, ponto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 186, pronto para o táxi, 9 a bordo, alternando Salvador, 3 horas e 19 de autonomia. Quantos a bordo? 97. Gritaxi, Juliette, Alfa, ponto de espera, 186, 1013, uma boa viagem. Vai observar a nave da Gol que está puxando no portão 5, no 856. No 856 está autorizado o táxi de Juliette, a Alfa. E vai chamar a torre 1186 no ponto de espera. Vai observar a aeronave da companhia no gate 5, ajuste 1013. Afirma e partido.